Solo 6, canse direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita, solo 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1. Sotero Politona, tá 3, 8, 9, 1, quadrão. 3, 8, 9, 1, boa noite, Alfa, Juliette, Fruguete, minha dúvida. Alfa Juliette Gate meia dúzia. décimo portão, 02. 3, 5, 8, livre por cima, tá? Chama aí. Aéreo 2804, boa noite, prossiga. Fechando na 313, a sua identificação, autorizada a da ponte, direção para 4010. E negar 1014, autorizado direto pelo. Ok, foi pelo, descendo 040. Boa noite, autorizado ingresso pista 10 até o pátio militar e a parte de grama, por gentileza. Posição 3858, PAB de 16. Hoje, 161, autonomia de 3 horas até na Terezinha. 61, 3 horas, Cigrão, autorizado aqui ainda. Ponto de espera, dando 0, chamação 18, última 95, na posição 3858, conjunto. Firma aqui, muito obrigado, tá lá, você escuta, uma boa noite. Boa noite, a linha decola na 0, vento 1,90 graus, 89. A linha decola na 0, vento 38. Boa noite, Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, boa noite, controle em 1,9, decimal 8. 198, desculpa, vamos mudar. Boa noite, Azul 2795, você está vindo? Azul 2795, a sua identificação, autorizada a chegada a bordo, desça para nível de voo 060, que é legal, 1095. 060, chegada a bordo, Azul 2795, que é legal, e o Ingra. Pode ser. Controle, 63, 132. Possível, 63. Possibilidade Vazuna? A 313, seu Vazuna da presente, você vai ter que manter 4 mil pés até cruzar a área cruzada. Deixa assim, né? Acho que não será cruzado, Bruno. Obrigado. Então, 3305, autorizado descida para 3000 pés, voa direto e TAP. Então, 3305, descida para 3000 pés, que é negar 1015. Puxando M3, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento eletrônico, após ser utilizado no localizador. Aqui, autorizado 3000, repasse batizado no localizador, M3. Azul 2795, desça para 4000 pés. 4000 pés, 2795. Controle M3 de novo, pode ser liberado de velocidade em pelos? A livre, o chamamento é 3 e 2 mil de altitude e velocidade é número 1. Ok, muito obrigado. 6310, puxa dessa, chamamento de portão. 6310, livre, puxa, chama, tá? Tá, tá, tá, tá. Você dá mal. perfil da saída Romo, sobe 370, 338. CR5, deixa para 2 mensagens, autorizado assinado o procedimento LL63, aposta utilizado no localizador. 2 de 0, utilizado LL, informa o utilizador. Direto Mari, deixa para a Dinda, de voo 200, QNH na 095. 200, 2524, 298, direto Mari. Azul 2782, acione identificação, autorizada a chegada da Mari, reporte para descida. Mari, recuperando descida 2782. Salvador, clearance delivery. Sound 3815, Avis Sierra, gate number 3, IFR to Guarulhos with you for clearance. Turn 3815, Guarulhos cleared to flight level 340, via upper 010 until Tango Bravo after corridor flight 10 route. Take off on your zero, after take off the right turn with dial departure and much of the transition. Might offer Tango Victor Alpha. Take off code 5550 and celebrate departure with frequency 119 with low echo. Destination Sierra Bravo, go for Romeo S files, flight level 340. We're the flight according to the flight plane on the upper 010, then Tango Bravo Echo, then files. Right turn after takeoff, runway 10, dial departure transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha, smoking 5550, control 119, decimal 810-3815. 2815, correct for pushback in the center of J203. Call on this frequency for pushback, hit that gate number 3, 10-3-815. Azul 2782, por elevadora? Azul 2782, aguarde, será número 4 na aproximação. Ótimo, então aguardado. 4858, chame o centro Recife, frequência 125 decimal, 45 alterno 128 decimal 8. Chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 128 decimal 8. Azul 4298, veio direto na área. Possível high speed para o seu pensamento. Corrigindo 4298, Duna. Gente, apresente Duna, high speed 4298. Azul 2795, 2795, deixa para 2010. Autorizado a final procedimento pelo X-Ray, reporte autorizado no localizador. Ok, 2010, autorizado o X-Ray, reportar no localizador, 2795. Completa final, chama 3, Salvador, 1895. Vou no 09, informação de atualização Fortaleza, portão 8. Salvador, boa noite, 305, 3037. 305, boa noite, continua a aproximação e apoia as imagens travadas. Oi, boa noite, Bono 096, confirma a patrulha de carteira? Número 96, 121, decima 1. Esse contato não teve resposta, né? Chamar a última. Sim. O Xené 310, sua decolagem 03, mais um minuto do Recife, controle 1198. 198, boa noite, 6310. Controle Salvador, boa noite, China 6310. Autorizado voo no 09B, Fortaleza 370, via Cruzeiro 09, Bangu, decola da 10 com a esquerda, bomba, transmissor de 547, transfundo, controle em Salvador, voo no 09. Voo no 09B, correto, chama o tronco, fecha o seu elemento. Boa tarde. Está presente, deixa pelo nível 050. 0-5-0 para a gente 4-2-7-7-2. Azul 2795 está livre, final do procedimento, informe estabilizado. Ok, livre action, informe estabilizado, 2795. Está ah, negativo, senhor. É que ele mesmo com vontade própria, ele virou com a direita. A gente está curvando esse P2. Aí. Não, não é P2, é só isso. Está autorizado a final do procedimento, ajuste 1095, desça para 2003, informe estabilizado. Sim, está livre, X-Way, o portal está estabilizado, 1015, 4292 azul. A sua identificação desça para 3.000 pés na proibidona, o ajuste 1095. 3.000 pés, estabilizado, X-Way, 2795. 2795, chama até o Salvador, 1895, tem motor. 2895, obrigado, até mais tarde. Baixar travado, 2795. Tem Baixou e travou, 2795. Azul 2795, livre pouso, 190 graus, 099. Livre pouso, 10, 2795. Dia 310, chama a Eurocentro Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, chama a 6310, boa noite. Boa noite. Está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000-905, informe no localizador. 2000-905, azul 2710, tomará autorizado. Tem um senhor, estabilizou 4298. Afinal, chama a Salvador 118 decimal 95, tem o posto. 1895 grato, bom trabalho, senhor. Até a próxima, azul 4298. Salvador, azul 4298. Salvador, azul 4298. Azul 4298, check trem. Baixar travado, senhor. Gente, livre pouso 10 grau 08, nós. Livre pouso 04298. Holding short, runway 10, 3815. Holding short, 10, 3815. Estabilizando, completa final 6, Salvador 118, 95, tomou posto. Obrigado, Salvador 95. 99, está autorizado o final do procedimento, desço para 2010, informe estabilizado. Toma lá, estabilizado, o Mazeleira, Adelário. 8 milhas da cabeceira. Azul 2782, 7 milhas da cabeceira, estabilizado no ILS. Azul 2782, ciente, agora de autorização de pouso. Leva. Azul 4298, no solo azul 16, libera direita, livre táxi, Eco, ou Foxtrot, Alfa e Chamiante da Juliette, portão 01, bate 1. Chamiante via Eco, Foxtrot, ou Alfa, Chamiante da Juliette, 4298. Clear to line up and maintain. Clear for line up and maintain, runway 10, 3815. No solo aos 18, livre direita, taxi Delta, Alfa, e na minha escuta. Direita, Delta, Alfa, na sua escuta. azul 2782. 2782. Na Delta Alfa, posição Delta Alfa Kilo, posição 04 Lima, parte 3. Delta Alfa Kilo, parte 3. And 3815, clear for takeoff, 110 degrees 08 knots. Clear for takeoff, runway 10 3815. Cinco, boa noite. Com azul 4298, passamento na Juliette. Do ingresso, Juliette, pátio 1, posição 01. Parei de ingresso, até 01, 4298. Salvador, boa noite, Azul 9699, estabilizado, pista à vista. Azul 9699, cheque o trem de pouso. Ainda não. Confirmação do trem de pouso, Azul 9699. On 3815 airborne at 20, contact Salvador. Approach control 119.8. Bye bye. Roger, 103815, thank you, good night. Salvador, 103815, out of 1300, up to flight level 340, dial departure. Good evening, 3815, radio contact on level 340, you're clear to fly direct to Lida. Direct Lida, and clear to climb and maintain level 340, then 3815. Aparentemente Machado, eu acho. Passou de Oliveira. E depois? Tá com as três vias, hein? Também. Oliveira? Eu tô, eu tô bem. Tá mais Oliveira, hein? Fala, meu, tá ligado pra Duna aqui, pra 2000, obrigado. Posso manter essa velocidade? A Lula, número 1. 699, no Solos 24, libera direita, taxiway Foxtrot, Alfa. Juliette, posição 03 do Pationa. Foxtrot, Alfa, Juliette 03, Pationa. Alinha, Alinha. 096, autorizada a minha MT. Autorizada a minha MT, eu vou 096. Decolar agora o gol no 096, 110 grau, 08 onças. Livre a meia, decolar o gol no 0, 96. Podem me dar o 4235, Falk ID, clear bomb, arrive down to 4000 feet, connect 1015. 096, decola os 27, chama o controle em 199, décima 8. 098, vou no 096, até boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 096, decolou. Boa noite, gol 1096, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, saída mesa. 370 na mão, gol 1096. Estabilizado. Toma estabilizado, Fox, é um rebelde. Sua embaçadura é cancelar e chamar a torre para pousar na 17, ok, amigo? 7, Fox, arma zero, vou fazer mais a torre. Obrigado. Flight level 150, contact small repeat center, frequency 125.1, if unable 133.25. Roger, 103815, thank you, you have a good night. Código 1090, temos um entra 790 na chegada perto. Fica. Salvador, boa noite novamente, da 3305, posição 5, autorização, Recife, número 330. Red Azul, Fox 235. Unable, would like to fly direct to Duna. Very clear to fly direct to Duna, Azul, Fox 235, descend to 2000 feet, connect 10015. Direct to Duna, down to 2000 feet, connect 10015, Azul, Fox 235. 1 minuto para Duna, o Fox Serra November. O Fox Serra November já está coordenado com a torre de pouso na pista 197, é a mesma agora na frequência 1.18.95 e tem o pouso. Bom, muito obrigado, hein? Boa noite, valeu, obrigado. Vamos lá, Fox Control, de Mora, colega, de Pista, ou 1.2.5, que é a clear, go 1246, Skulk Ident, clear, Bluff Arrival down to 4000 feet, connect 10015. November, senhor. A base pela direita 17. Já com o plano cancelado? Isso, mandou chamar a torre já. Mas com o plano cancelado ou para cancelar com a torre? Cancela com a torre agora. Cancela os 3-1 no plano instrumentos, prossiga sob regra de voo visual. Chame de base para sinal pela direita, pista 17 com o trem embaixo para o lado. Papapá, Fox, Serra November, ajuste de altímetro 10015. 1015, papá, Romeu, Fox, Serra November, vai chamar na base, vai não. November da 17. Papá Romeu, Fox Serra November, avistado, livre pouso 110 graus, 089, pista 17. Livre pouso 17, a 0 November. TAM 3305 autorizado para Recife, conforme rota do plano. Nível 330, saída Cuca, tradição Caju, pós decolagem, curva esquerda. Controle 119.8, transforma 5561. Acena 5561 transponder, controle 119.8, 3305. Correto, chama pronto para acionar. Acionará 3305. report on final ILS runway 10. Foxtrot, go 1246, descend to 4,000 feet. Salve o pouso do Foxtrot, né? Tá na curta e baixo travado, só que é novembro. Nível pouso, 190 graus, 09 nós. É, tá em pouso, só que é novembro. Salvador Gomes, 313, novamente autorização, barulhos, informação de terra.